Olha só, eu tô deixando ali no hotel, tá? Porque o Vanderlei já tá vindo lá da loja com ele e já vou deixar ali no hotel, pode ser? Aí depois, quando tu tiver com tudo pronto, tu me avisa, a gente busca ali de novo e termina o serviço daí, tá?